Não esperavam por mim. Aqui você não toca, tô louco pra te abafar. Aqui você não toca, tô louco pra te abafar. Culpa te abafar, pra quem falou demais, agora tem que aturar. Cheia vem de ré, o meu grave tá demais. A balada concorrência tá tirando sua paz. Cheia vem de ré, o meu grave tá demais. A balada concorrência tá tirando sua paz. Agora então, vocês vão ver um sacode. Os fantásticos tá na pista, eu vou falar para você. MC Cabuloso e DJ Pablo MG. Onde eu tiver, é melhor você correr. Você tá na mira, eu vou abafar você. Onde eu tiver, é melhor você correr. Você tá na mira, eu vou abafar você.